De elevador, mas... Agora é Pretinho Salve, Básico para toda a rede Atlântida no sul do Brasil e também para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado a você que nos escuta em outros países, outros continentes, outras galáxias, por que não? Estamos chegando com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Por ordem, hoje eu vou fazer assim, por ordem de chegada na emissora. Olá! Neguinho que acordou às 4:30 da manhã pra chegar aqui e acordar o sul do Brasil. Fala, Mr. P! Bom dia, já desde então, bom dia, bom boa segunda-feira, boa semana. Bom dia, o Pique mudou de roupa, já fiquei sabendo que mudou o Pi hoje estava de jardineira. Porque está jardineira, é macacão, né? macacão, né? Que tem o apelido de jardineira. Para as mulheres, exato. É. E aí, eis que mais do que isso, né? Falávamos fora do ar, eu dormi com a roupa. Eu já fui deitar ontem à noite com a roupa que estaria hoje. Faz quando é guri. E claro. Vai pro colégio de manhã cedo. Já dorme com a roupa. E aí, meu irmão, revivi meus bons tempos de guri. Não tomou banho. Porra, meu irmão ganhou uma caneleira e dormiu de caneleira. Uma vez ganhei um blusão. Caneleira com um tornozeleiro, imagina. Eu ganhei um blusão uma vez que era bordado, assim, que era famoso, assim, uma marca bem famosa. Ninguém tinha lá em Alegrete, assim. E sábado, que era meio de inverno... pode falar, aí Não, era melhor ainda. Armani! Aí é o seguinte, em pleno agosto, assim, aquela friaca em Alegrete, eu digo, sábado agora eu vou arrebentar, né? É. Sábado deu um calorão, cara, uns 40 graus. E eu botei igual. É óbvio, né? E fui, né? Fui, claro. Aí todo mundo passava por mim e perguntava... Muito bem. Não, tá com calor, chefe? Não. Ao invés de elogiar, né? Não tava com calor. Bom, mas aí, enfim, aí dormi, acordei, vim, mas aí... Agora rolou um banho e tal. Claro. Já tinha rolado ontem à noite, mas hoje de novo. Boa, Pia. Não vou continuando aqui a rodada de cumprimentos por quem levantou mais cedo. Fala, Porazinho, beleza? Tamo aí, meu irmão. Tudo certo. Tamo aí, tá tudo bem, tudo muito certo. Bem. Uma maravilha estar com vocês mais uma vez na segunda-feira. Sensacional, Porazinho. Muito obrigado. É muito o prazer bom. É todo Sim. nosso. Que bom. Maurício que bom Amaral, beleza, Maurício? Tudo Amaral. Certo. Tudo bem. Fala, Geiso. Geiso que já acordou cedo também, foi na Ceasa hoje, já buscou as verduras, os legumes lá pro bar da Dona Rose. Gosto de verdura? Gosto de verduras. Eu gosto muito de verdura. Tem uma fresquinha batida lá. Eu tô ligado, cara. Vou gostar. Alfacezinho, rúcula, radite, eu gosto muito. Radite, lá no bar da Dona Rosa. Tá a aí. Estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Esse sim acorda de manhã cedo, muito cedo, no domingo. Ontem eu te vi, compadre. É mesmo? Ontem, cara, eu te vi, acordei cedão em Gramado pra correr e te vi. 6:15 da manhã, meu compadre tava lá no Galpão Criolo. É o homem Galpão Criolo! Neto Vou te retribuir a gentileza, porque também acompanhei o Patrola, que tava um belo programa lá, com a participação especial de um dos maiores cozinheiros do sul do país, meu compadre Alexandre Fetter, fazendo o seu tradicional carreteiro com pesto, né? Isso aí, que é uma especialidade. Meu Deus do céu. O que o nego velho diria do carreteiro com pesto? Pois olha, agora resolveram botar pasto nos carreteiros. E eu gosto do troço puro, querido. Puro. Tutano. Eu gosto de mocotó, né, querido? Ô, meu compadre, é frescura. Muito obrigado pela audiência no Patrola lá. Aliás, o Patrola está cada vez melhor, admitir. E cumprimentar um dos responsáveis por isso, né? Um dos responsáveis por isso é o querido que saiu da cama faz 10 minutos e está aqui conosco agora e por isso está sendo anunciado por último. É o Harry Potter. E aí, Potterzinho? Eu cheguei antes que o Jason no estúdio. Não, isso não é. Não, 7 da manhã, tá de perto. Não diz nada, não é esse o princípio. Não, bom dia, só quero só afirmar aqui que os dois Patrolas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão com novos horários, né? 11:15. No Rio Grande do Sul, 11:15 da manhã e em Santa Catarina, às 9 da manhã, Dá pra ver os dois, então, né? Pela internet dá, Pela internet dá, bota no YouTube lá depois que já tá, alguém já postou lá. No próprio site, né, do Clicker Best, Também. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. Pois não? O senhor já se apresentou. Eu não me apresentei, cara, eu acordei às 7:50. Mas saí da cama às 10:50. Então, por favor, seu nome. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos segunda até as duas da tarde. Calma. Qual é a segunda pergunta? Por um acaso, não és ti e sua primeira dama num quadradinho, assim, numa fotografia pequenininha, se não é muito igual o casal no jornal ABC desse final de semana? O jornal ABC do Vale dos Sinos? É. Olha, pode ser, mas eu não vi, cara. É um quadradinho, mas é muito igual. Atenção, quem tá na Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, manda uma fotinha na capa do jornal. Tem um casal ali no frio, caminhando, que o casal é igual ao Fetter e a Rodaica. É mesmo? Em Gramado à noite, seria? Eu achei que fosse, porque tu tinha me dito que ia, se não me engano. Estávamos lá, fomos fazer a abertura da Estação Gramado. Um jaquetão marrom. Caminhando numa calçada, assim? Sim, sim. E pela postura tua, daquela pessoa, eu, puta, mas é o Fetter caminhando de frente, cara, no cantinho assim, ó. Pode ser, realmente, havia alguns paparazzis na noite lá em Gramado. Tava dando uma caminhadinha no frio. E o mais impressionante é que ali não tem o crédito da foto. Não tem o crédito. Então, a identificação é pro frio, entendeu? Certo. Frio, bababá. E aquele casal ali, eu, pô, caramba, saiu de anônimo, é o Fetter e a Rodaica, cara. Boa, muito bom. Vamos ver se alguém manda a foto aí pra nós confirmar. Direito de imagem, show de bola. Aliás, estávamos em Gramado pro lançamento do Estação Gramado, aquele espaço bacanérrimo que tem no Largo Joaquim Nabia, em Gramado, e fizemos lá a reunião dançante para aquecer a galera nesse fim de semana, que foi talvez o mais frio da história do Rio Grande do Sul nos últimos anos, assim. Muito cara, frio. Foi muito frio mesmo. E vai continuar o frio nesta semana. Santa Catarina teve temperaturas negativas em pelo menos 13 cidades hoje pela manhã. Urubici, na Serra, registrou a mais baixa, com termômetros marcando menos 6,2. No Rio Grande do Sul, a geada atingiu pelo menos 17 municípios e mínima chegou a menos 5,6 em Cambará do Sul. As temperaturas continuam muito baixas durante esta semana. Semana de tempo bom, seco e muito frio no sul do Brasil. E Porto Alegre registrou a menor também do ano, ou de muito tempo, assim. A mínima em Porto Alegre foi baixíssima essa madrugada. 2,2. Menos 2,2? Não, positivo. A 2,2, certo. Sim. Tá bom, hoje é Dia Internacional do Cooperativismo. Vamos cooperar, né? Precisa. Hoje não é dia 2? Hoje é 4. Hoje é 4? É 4, é. Mas eu acho que o dia do cooperativismo é dia 2. É dia 2? É Magnata. A gente tem esse costume, compadre, é instigar a audiência aqui. Vai procurar. Dando datas erradas. Bota no Google. Só vou dizer por que eu sei que é dia 2, que eu fiz show no espetáculo de cooperativismo agora. Sim, mas eles anteciparam pro final do ano. Talvez tenha sido lá. E também tem que acabar essa frescura e fazer só um dia, né? É legal fazer várias. É boa, compadre. Boa. Pra especialmente pra quem faz show, né? No evento. Eu errei aqui também uma data do dia do bombeiro. O dia do bombeiro foi sábado, dia 2 de julho. E aí eu errei, falei... Como é que era... rapaz, o Abucacis do Sul, rapaz, me erra a data do bombeiro. Mas aí, um bombeiro com muita educação no Twitter, assim, me informou que eu estava errado. Como é que ele disse com muita educação? VTNC foi o mais leve. VTNC assim. Foi o mais leve. É. Aprendi com educação do Twitter bombeiro dia 2 de julho. Muito bom, Twitter, cara. Sempre muito educado e carinhoso. O Twitter explica isso. Ele bombeiro? Ele bombeiro? É o nome dele, _ bombeiro, tava ali. Acho que sim. Não, detalhe, com uma foto de uma criança linda, o filho dele ali. Certo. E aí ele, com uma extrema educação, me ensinou que dia 2, nunca mais esqueço. E será que não foi aquela coisa? Não. É, porque a escrita é dura, né? A escrita é dura, e por mais que às vezes tu esteja xingando alguém brincando... Não, tu não vai alcançar, né? Ela não se flexibiliza a escrita a este ponto. A dele não foi, que chegou a ser dois tweets dele, assim. Ele tava com muita raiva mesmo. Mas pode ser, né, cara? É que eu recebi o prêmio lá, entendeu? Então ele ficou brabo. Ficou brabo porque ele poderia estar recebendo no teu lugar. E aí eu falei, até me pensei assim, na verdade, ele que merece a medalha, né, cara? Então, se esse cara tá ouvindo agora, ele pode vir aqui na rádio pegar a medalha, que eu acho que é ele, que o cara que salva vidas, que tem uma profissão nobre, como é o bombeiro. Tá certo. Como aquele oficial da brigada que morreu num assalto tentando... Na tarde do dia que eu recebi. Tu recebeu, o cara morreu, tomou um tiro de 3 bandidos, conseguiu acertar 2, mas um terceiro elemento, surpresa, que o alvejou pelas costas, e o cara era bombeiro também, tinha sido reconhecido pela corporação. E no dia que eu fui homenageado, Túlio Milman foi também, mas várias outras pessoas foram, inclusive gente da própria corporação, por bons serviços. Eles lembraram uma história muito pesada que teve esse ano, e onde os bombeiros foram muito importantes em São Lourenço do Sul, né, com as águas, né? Os caras foram lá com machado salvar a vida, abrir teto, porque a água tava invadindo as casas e tudo mais. Foi um grande trabalho nesse ano do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu imagino que esse tipo de medalha, essa homenagem às vezes prestada, não é só para as pessoas da corporação, mas também para as pessoas que de alguma forma contribuíram para que o trabalho deles tenha sido difundido, dado a importância. Sabe o que eu errei, Pepe? Porque eu faço várias matérias no Patrola, claro, envolvendo a Brigada Militar e todos os seus corpos, sim, sei lá, suas entidades. Batalhões. Exatamente, sabe? É por isso que eu ganhei a medalha. Então um abraço pra todos eles aí que nos ajudam. Muito aí. Bem, esqueci de dizer também que hoje é dia do operador de telemarketing. Ah, vou estar parabenizando aí. O operador de telemarketing. Correto. Vamos estar parabenizando. Que nos ouvem, viu? Eles não atendem muito, bem porque nos ouvem. Muito, não, eles atendem bem. Muito sim, bem. Um fonezinho pretinho, outro fonezinho no cliente. Adoro. Acidentes matam pelo menos 13 pessoas neste fim de semana no Rio Grande do Sul. A contagem foi feita no meio-dia de sexta-feira, aliás, do meio-dia de sexta-feira ao meio-dia de hoje. Então nós tivemos 13 óbitos no trânsito no Rio Grande do Sul neste fim de semana. É um número elevadíssimo, porque num carnaval, por exemplo, Réveillon, nós temos 25, 26 de média. Então 13 num fim de semana sem absolutamente nada é muito alto número. Mas tempo ruim, né? Tempo ruim, fim de semana, chuva bastante também, né? Quando tem tempo bom, porra, triplica. É pior que é. Mas eu tava conversando com uma colega no almoço agora, que a colega esta foi... Atenção, pessoal. Os bate-papos de Porã. Foi uma... almoçou com a colega. Foi uma balada na Grande Porto Alegre. Na GPA. Na Grande Porto Alegre, ali em Portão, na Save, inclusive. Certo. E no retorno desta casa noturna, vários acidentes assim, sucessivos, um atrás do outro. E um deles, segundo ela estava relatando, com muita gravidade. Então é o mau tempo, a balada, o álcool e enfim. Né? Tem uma chamada na rádio aqui bem forte que toca e que diz exatamente isso. Pô, serra, fuga para as montanhas no inverno, parará, mas tem uma combinação que é muito perigosa, pode ser letal, que é álcool, bebida, aliás, é bebida, direção e neblina. É terrível. Que combinação. Detentos homossexuais terão direito à visita íntima em presídios. Acho que é o mínimo, né? Tá certo. É o mínimo. Se os heterossexuais podem receber, o que o cara não pode? É isso aí, a resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União e a visita íntima deve ser assegurada pelo menos uma vez por mês. Aí, ó. Tem que ser mais. Como é que é pra heterossexual esse regime? É uma vez cara, mesmo, nunca foi preso e nunca prestei visita íntima. É um dominguinho ali, eu só acho, né? Não, no acho banheiro não. Masculino é uma pauleira, cara, toda hora. Mas é que a prisão só vai ter banheiro masculino, né? Porque é só de homem. Ai, é bom! Miss Brasil é assaltada em São Paulo. Nossa! A Débora Lira foi assaltada por volta das 3 da tarde, quando chegava em casa, na casa de uma amiga, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Pátia pegou. Ela teria sido abordada por um homem bem vestido quando parou o carro na frente do prédio da amiga. Não armado, foi o Potter, então, porque é um homem bem vestido? Não. Armado. O suspeito mandou ela descer e entregar a bolsa. O ladrão fugiu com o carro dela, que ela tinha ganho ao vencer o Miss Minas Gerais, e também todos os pertences da moça, incluindo vários aparelhos de celular. Vários? Sim, ela precisa de vários, são muitos contatos. Sim, muitos negócios. Documentos e também cartões. O Maremão tem um celular, cara, Miss Brasil. Mas não, não é Miss nada. É o assaltante de bom gosto, né, cara? Sim, pegou a Miss Brasil, né, cara? Pode falar que pegou. O cara chegou lá no barraco dele, assaltei a Miss Brasil. Peguei uma hoje. Peguei, já chega dizendo que pegou. Sabe que ele falou, chegou falando, perdeu, como é que se fala? Perdeu o Playboy. Ô meu, assim, não vai atrás que o cara chegou lá no barraco dele, porque tem muito assaltante, cara, classe média, velho. Já se estabilizou, né? Ah, o seu assaltante classe média, velho. Faz lá, então seu sequestro relâmpago, pega um carro lá, encomendado, rouba o carro, repassa o carro por 2-3 mil reais. Isso não só é verdade, como não é só o assaltante, tem muita gente de classe média alta no tráfico de drogas. Também, por assim. Né? Também, tu quer citar nomes? Não quero, melhor até porque não. Eu não conheço ninguém. Tô brincando. Aliás, o assaltante, os dois casos que me roubaram o carro com revólver na cabeça de passagem, eu tava saindo, eu tava com a muleta e tudo mais, os caras estavam mais arrumados que eu. Mas bem mais fácil. Fácil demais. Os caras não trabalham, os caras não trabalham em casa. Tu não é referência, né, mano? Muito fácil, tá bem mais arrumado. Hoje todo mundo podia se assaltar aqui, tá? Tu sabe que eles se assaltaram com medo que tu assaltasse eles. Sim. A melhor defesa é o ataque. Se adiantaram, né? Esse assalto também tá foi mal, meu. Foi o cliente do pai uma vez que o pai perguntou pra ele como é que foi esse negócio da morte. Aí ele disse: olha, doutor, o homem ia me jantar e eu almocei ele. É mais ou menos isso. E o Potter esses dias tava falando pra mim que ia me levar pra comprar roupa. Eu disse, não, não precisa. Mano. É melhor, deixa eu ir sozinho. Cara, é impressionante. Eu ir sozinho. Todo dia eu venho aqui e uso aquilo que vocês vão usar daqui a um ano. Sim, dois anos. Já essa touca. Aí no dia que eu venho, vou sim. No dia que eu venho de abrigo, porque tá frio. Um moletom, como vocês todos estão usando. Né? Um tênis normal e uma jaqueta e touca, aí eu tomava vestido. E a jaqueta aquela? A jaqueta de andar de moto, né, cara? O Potter é os extremos, né? Ou ele usa uma coisa que vai se usar daqui a 10 anos, ou ele usa uma coisa que se usou há 10 anos. Que ele usou há 10 anos. Que é a moda, né? Que é a moda. E a mala que ela conseguiu vender, R$600. A mala está com Marcos Pianjas. Tu sabe o que acontece, cara? A mala está com Marcos Pianjas viajando por aí. Hoje vai para Nova York. Uma distorção de imagem da nossa audiência para conosco, né? A nossa audiência imagina assim, os caras trabalham lá numa grande rádio, de uma grande empresa, de uma grande audiência. Mentira. Os caras, pô, ganham muito. Cai na real. A gente não ganha muito nem aqui, nem na China. Se a gente ganhasse junto, se a gente ganhasse muito, a gente não tinha que fazer a balada do pretinho, entendeu? A gente não tinha que fazer ir lá buscar um complemento salarial, fazer uma coisa pra poder comprar uma jaquetinha melhor no inverno. Tem que fazer um complemento, né, Marcos? Então, assim, ó, é uma distorção de imagem olhar pra alguém que trabalha num veículo de comunicação e achar que esse cara é rico, que tá bem. Nós aqui não temos, né? É verdade. William Bonner. Ganhamos. Faustão, aí é que tá, é aquele caso, por exemplo, de um casal que estava atrás de mim na rua e eu ia caminhando e eu ouvi o casal, olha ali, eu acho que é o Feta. Pai, eu acho que é o Feta. Daí eu entrei no meu prédio. Os caras, não, ele não moraria aqui. Porra, é claro que sim, eu moro ali. Eu no posto de gasolina botando também, o cara assim, acho que o cara do patrola, não sei o que, aí, não, olha o carro dele. Não ia ter esse carro, o Porã também passou por isso. Isso aí aconteceu comigo, né, o cara o quê? O Porã com esse carrinho, mas agora eu tô com um carro novo. Abraço pro nosso querido Giovanni. É o popular 60 vezes, aí nós vai gigante. Eu fiz essa brincadeira com o Porão, hoje ele ficou bravo, porque eu disse pra ele, agora vai pagar durante 30 anos, ele, porque eu falei isso comigo. Mas é do jeito que dá. O cara chega com um carro novo e diz, o carrinho tá lá, e aí a primeira coisa que ele me fala é isso, né, cara? Tá dando pra pagar, mas o Porãozinho, o que interessa é que é isso aí. É tipo... Tá dando pra pagar, Porão? É que as 9 da manhã é mal-humorado. Tá dando pra pagar. É mal-humorado. Eu não sou mal-humorado. O governo federal manifestou, só pra encerrar então, assim, ó, não, tá? Nós não somos ricos. Não tá sobrando. Pelo contrário. Tá faltando. Tá ruim pra todo mundo e nós somos todo mundo. Deixa eu tentar falar sozinho quando eu estiver falando. Obrigado. O governo federal manifestou nessa manhã sua confiança no ministro dos transportes, Alfredo Nascimento. Eu confio também. A reportagem publicada pela revista Veja desta semana. Desculpa, gente. A reportagem publicada pela revista Veja desta semana revela o funcionamento de um suposto esquema no Ministério dos Transportes baseado na cobrança de propinas de 4% das empreiteiras e de 5% das empresas de consultoria que elaboram os projetos de obras em rodovias e ferrovias. Para nós não é novidade, né? Em tudo tem maracutaia, né? Em tudo alguém leva uma beira, em tudo alguém sai ganhando alguma coisa. Quer uma beira? Eu tenho uma beira. Tem uma beira aí, Paulo? Vamos falar depois do programa? Hackers invadem Twitter da emissora Fox News. No Twitter! Cara, e divulgam a falsa notícia da morte de Barack Obama. Ataque virtual aconteceu no dia em que é comemorada a independência dos Estados Unidos, o popular 4 de julho. Que é hoje, né? Que coisa. E até bem pouco tempo atrás, até uma hora atrás, a Fox não tinha tirado ainda do ar essa... Tá uma barbada invadir site, né? Sim, os hackers estão atacando muito, né? E esse é o crime, não dá pra se dizer mais que é do futuro, né? Já é o do presente. Já é verdade. É o crime que vai... O meu Twitter ninguém invade! Eu tava esse vendo... é o menor dos crimes, os caras invadem bancos, mas exatamente isso botar uma noticiazinha ali é uma brincadeira. Eu tava vendo um delegado falar sobre isso, esses caras que invadem banco, explodem, mas esses caras aí são o crime agora do futuro é o hacker, né, que vai entrar na conta, vai pegar o dinheiro, vai acessar dados pessoais de autoridades. Isso aí vai cada vez acontecer mais, cara. Aliás, ontem eu vi um filme muito legal chamado Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Baita filme. É baseado num livro. É uma saga do Stieg Larsson, um sueco que morreu. Exatamente. É uma série de livros espetacular. É sensacional o filme e tem isso também. Os livros são 200 vezes melhores. Tem esse elemento aí de hacker, de espionagem e tudo mais. E os livros vendem muito. São best-sellers da Suécia. Isso aí. São... 3. Bom, enfim, é um baita filme. O homem que baita não amava filme. As mulheres. Os homens que 3, não amavam 3. As mulheres. E por último, a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Ordem. Perdão, Ordem dos Advogados do Brasil reprova 9 em cada bacharéis em direito. 9 em cada 10, desculpa. 9 em cada 10. Meu Deus. Resultado do último exame da Ordem é o pior da história da entidade. Apenas 9% dos bacharéis em direito foram aprovados de um total de 116 mil inscritos. É, né? Quer comprar monografia, né? Quer muita faculdade. Ah, é. Fica indo tá no lá. Google fazer trabalhinho e tudo mais. Onde aí é que tá o problema no, na exigência do teste? Tá certíssimo essa exigência. É a exigência do teste que exige demais ou é a faculdade que forma? Isso aí o cara fica na facul só curtindo, né, Magnata? Fica só na curtição. Olha só, se 9% passam, né? 9% passam no teste, quer dizer que o teste é tranquilo. É muito bom que exista o teste, né, cara? Se não existisse o teste, ninguém passasse. É tipo aquela reclamação do professor pesado que de uma sala de 30, 4 passam. 4 passaram, como é que passaram? São mágicos? Roubaram? É verdade. Não, se 4 passaram, dá pra passar. Vai estudar, vagabundo. É isso aí, estou fechado contigo. A V tá certa, tem que piorar. Se um passou, os outros têm condição de passar. E digo mais, todos os cursos brasileiros teriam que ter um teste como a OAB faz. É verdade, isso aí. Jornalismo. Medicina, nós não estaremos aqui, por exemplo. Nenhum de nós ia estar por aqui. Por aí vai. Pô, e outra, né, cara, é uma questão de excelência na aplicação também. Vai ver se o Enem... São coisas completamente diferentes, né? O curso, o exame da Ordem e uma prova do Enem. Mas olha a organização, né? A questão... Tu fez o Enem? Se eu fiz o Enem? Nós aqui ninguém fez. Não, Enem. Ninguém fez. Nem eu. Ai, Dedê. Ai, Dedinho! Dedinho! Com esse frio. É verdade. 1:24. É verdade, vamos ver então, Marcelino. Temos mais um plantão. Tá voando baixo, hein, Marcelino? Temos mais um plantão só com notícias interessantes pra você que está esperando a volta de Marcelo. Está fazendo documentário sobre a Al-Qaeda. É verdade. Homem sofre ataque cardíaco durante palestra sobre doença do coração. É verdade, ele estava lá. O exame da prática. É verdade, sofreu ataque cardíaco durante a palestra sobre doenças do coração. Cala a boca, Castelhano! Tudo bem. Foi no estado do Maine. Ah, fica bem no Maine dos Estados Unidos. É verdade. É o principal estado. É verdade. É verdade, cardiologista William Phillips estava dando sua palestra em Lewiston. Ah, lá em Lewiston tem muita palestra. Quando foi interrompido por um homem reclamando de dores no peito, ele pediu à enfermeira para levar o paciente à sala de emergência, mas ele desmaiou. Ele desmaiou. O paciente estava sem pulso e não respirava. Sem pulso ou não pulso? Grita, Castelhano. É verdade. Uma das três enfermeiras que acompanhavam Phillips na palestra... usou o desfibrilador. Eu falei desfibrilador para reanimar o paciente. Ao mesmo tempo, paramédicos chegaram e o levaram para a sala de emergência. Após a interrupção, Phillips continuou a palestra. Acabou a notícia. Era isso. Eu queria demonstrar como é que era. No programa das 6 da tarde, teremos uma notícia alarmante de um jovem nos Estados Unidos que foi fazer um protesto contra o capacete e acabou morrendo porque estava sem isso ele. Isso é impressionante, é verdade. Né, cara? Isso é impressionante. É verdade, não é mentira isso. É uma notícia verdadeira, aqui a gente não inventa fatos, Fetter. Boa, Marcelo. Tem um amigo que foi vereador aqui na Serra, que ele criou uma lei para prender os caras que pescassem as carpas. É verdade. Ele foi o primeiro preso pela lei. Os amigos foram comer uma carne lá, terminou a carne. Ah, peguei umas carpas ali. Foi lá pegar as caras, os caras pronto, pegaram. Muito bom, vamos dar uma girada, Mr. P. Não chegou nada da foto? Chegou, era realmente. Era o casal. Os dois estão na casa. Nós vimos aqui o casal, eu e Maurício. A Rodaica parecia uma russa com umas botas de pele. Parecia. Então era isso aí. Legal, a Rodaica matando bichos, né, em defesa. Não, é sintética. Rapaziada do Pretinho, eu sou o Luan. Na realidade é um nome fake. Luan Santana? Precisando da ajuda de... Canta, pra cantar seu coração. Pô, tu você, tá acompanhando o Luan Santana? Meu sobrinho, ó. Ah, Santana. O Luan Santana. Você é raio de saudade. Obrigado, Santana. Pior, dois meses atrás eu... conhece música ruim, né? Há dois meses atrás eu fui em uma festa e nessa festa fiquei com várias gurias. Ah. Uma delas eu casei e ficamos juntos até o fim da festa. Ela me deu o MSN dela, a gente se fala bastante e tal. Agora o problema é o seguinte, ela anda indo direto na minha escola. A gente fica, só que tem um probleminha aí. Ela tá gostando de verdade de mim. Eu não quero nada sério com ela, tanto porque tenho outras meninas, também porque eu amo uma outra pessoa. Tem outras chamas. Por favor, me ajudem. Abraço a vocês todos que merecem muito um aumento. Quem precisa de ajuda é quem se envolve com ele. O cara mandou agora e-mails. Sim. Não, é que esse assunto tá, é recorrente. Tá em pauta. Tá sempre. E agora, quem que é o Potter? Oi. O que que ele faz? Tá perdido. Eu acho que ele tem que se decidir. Esse cara sem ninguém, cara. Ele se deu mal. É. Ele tá amando outra pessoa e não está com essa pessoa. Ele está pegando várias. Ele não sabe o que vai fazer e realmente por isso que ele manda esse e-mail. O cara não sabe o que fazer, quer dizer que ele não quer. Então ele relaxa. A vida dele é essa aí mesmo. Vai lá, tenta pegar a mina que ele ama, não conseguiu, segue o baile. É, eu acho que enquanto tu puder, fica com todas, cara. É, na realidade ele não tá querendo ficar também. E depois quando não puder, porra. E quando ele não puder, daí vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que ele decida se pôr alguém. Tá muito bem, isso aí, parabéns, hein? Como tu tá lúcido? É, eu tenho a resposta pra tudo, gente. Lucidez. Assim? Tá bastante lúcido. Eu tenho respostas pra tudo, é só te perguntar. Vê a Mega Sena pra mim. Não, isso eu não sei. Anota aí, é 43? Fala, galera do Pretinho, meu nome é Guilherme Pereira, sou de São Leopoldo e eu mando as retrospectivas de rir dos programas antigos do Pretinho. Olha! Rir, pega algumas coisas aqui que a gente falou aqui, umas aqui eu não posso nem ler porque eram outros problemas do programa. O programa era mais adulto, agora o programa tá pra... Tá sem censura, né? Tá. Isso aí. Maurício Amaral aposta como cantora que fará sucesso uma senhorita chamada Lady Gaga. Viram? Todos os integrantes dão risada demonstrando a aposta mal feita pro Maurício. Tem amanhã. Maurício é demais. Maurício é sensacional. Despedido do Durley no Estádio Olímpico, Assis foi vaiado e o KG disse: ah, agora depois dessa, ele e o Ronaldinho não botam mais os pés aqui. Bah, quase botaram. Você jogou esse quase. Jogo, né? Jogou e foi vaiadíssimo, tá? A gente tava lá. Foi antes de toda a função desse antes, ano, né? Antes, bem antes. Pretinho comemorando o aumento do salário mínimo, R$510. Bah. Pretinhos comentando a liderança de Serra sobre Dima, quase certeza que daria o Careca. Pau! Não lembro disso. A gente sabe muito, tudo, hein? De política. A gente entende muito. Muito. Tem uma frase minha aqui que eu não compactuava com isso aqui. É que às vezes fala o Pretinho, parece que todos, a gente discorda de muita coisa. Tem uma frase minha que eu não posso mais falar, que era outros momentos do programa. Vamos ver. Não vou falar. É bom ver. Não vou. Só porque a dele não quer falar. Eu faço questão de eu ler, então. Posso ler? Posso ler? Potter diz. Desculpa, Pedro. Lê ela antes. Potter diz. Já levei mijado por causa dessa frase. Não posso falar. Foi tema de reunião. É isso, não pode falar. Tema de reunião. Boa. O eterno e inesquecível peido do Porã que todos saíram do estúdio. Caraca. É verdade. Faz tempo. É o tempo que eu peidava. Eu sou o que faz. Tem o áudio aí, né? Não, foi silencioso? Foi silencioso. Os que mais pedem são silenciosos. Silencioso. É o ninja, né? Eu peidi o ninja. Muito obrigado, hein, Porã. Parei de beber, parei de peidar. É, o mais bem bolado assalto feito, contado pelo Neto Fagundes, a história do convite do show pro Chico Anísio. Aquela ali. Essa é demais, né? O cara deu os ingressos pro casal ir no show do Chico Anísio. Não, pegou o carro. Ele roubou primeiro o carro do cara, né? Ele roubou o carro. Ah, é. Conta aí. Não, o cara chegou em casa e, em vez de entrar na garagem, ele deixou o carro na frente da casa. E aí ele tá lá mexendo nas coisas dele, chamou a secretária e disse: pega pra mim a minha pasta no meu carro que tá aqui na frente. Aí ela foi lá, abriu a janela, olhou e disse: não, mano, o carro não tá aqui. Aí ele olhou e se desesperou, não tava o carro. Ah, o cara começou a trancar cartão e fazer toda aquela função, né? Eu sei bem. Sabe bem. Aí toda essa função aí, tal, daqui a pouco ela pegou e olhou pra ele e disse, umas duas horas depois: o senhor não vai acreditar, seu carro tá ali no mesmo lugar. Ele chegou lá, tava lá a pasta dele, tudo dentro e um bilhete: desculpa o transtorno, minha mulher tava ganhando filho e eu não chegaria a tempo no hospital. Então eu peguei o seu carro, roubei o seu carro, já solucionei meu problema, tô devolvendo e tô mandando dois ingressos pro senhor assistir o Chico Anísio hoje à noite. Aí o cara, pá, ficou na felicidade, pegou a mulher dele de noite e foi assistir o Chico Anísio. Quando ele voltou, os caras tinham roubado até os quadros da parede, cara. Pá. Porque os caras tinham todos os controles, tinham todos, sabiam tudo. É demais, cara. Demais. Eu prefiro ser assaltado assim. Ladrão inteligente. É? Eu prefiro ser assaltado assim, sem violência, sem trauma, sem nada. Ah, tá é bom? Verdade. O cara fez rindo. Cópia de tudo, né? O cara foi assaltado rindo. Rindo? Tava rindo. Literalmente. Ai! Quanto gosto de camisa, pega aqui o quadro. Seguindo aqui o famoso quadro das imparcialidades de Kleber Machado, que é uma galinhagem de um perfil fake, né? No Twitter, né? No Twitter, o Kleber Machado. Que ele afirmava uma coisa e o pessoal falava, ou não. Ou não. A empolgação do Potter na Copa de 2010 e no Mundial do Colorado. E ele bota a observação, pé frio do cacete. É mesmo. É, primeiro que na Copa torci pro Uruguai, o Uruguai quase ganhou. E segundo que no Mundial do Colorado. Quase. Também quase ganhou. O Uruguai era eliminado sempre na primeira fase, foi até a semifinal. Os dois times chegaram na semi. E o do Colorado não posso comentar nada, né? Que é mais... A apresentação do amigo do Pianges, o Toninho Teixeira, contando a amizade com a Ana Maria Braga, paulista. E esse frio, Toninho? Porra, esse frio tá demais aqui, meu. Pelo menos tá fritando uma polentinha aí, né? Esse frio pra fritar polenta é bom, né, meu? Porque aí o cara fica se aquecendo na fritadeira. Fogo, né, é verdade. Se aquece na fritadeira. Tá, Teixeira, fica aí. Bola nas costas. Potter comenta sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20 e fala assim, ó, o cara do Inter é o Walter, aguardem. O Walter? O Walter jogou Libertadores da América e fez gols importantes bem. Aí. O Walter é legal. E aí depois ele não quis... Não, era, não era o Álvaro. É nóis. Quem manda é o Guilherme Pereira. Grande Pereira. Muito bom, Guilherme. Eu lamento, mas tá na hora de fazer. Quer dizer, lamento não, estou muito feliz pelo momento. Tá na hora de fazer os classificados do Pretinho com o intercâmbio inteligente. É na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Vamos a duas ofertas enviadas pela nossa audiência. Olá, galera do Pretinho. Vai aí uma ótima oportunidade de morar na praia em Santa Catarina e mais, ganhar dinheiro. Que beleza! Tô vendendo minha farmácia em Imbituba. Drogaria, manipulação e homeopatia com estoque completo. Que legal, hein? A farmácia está localizada no centro, pertinho do terminal de ônibus, há 9 anos no mercado, com ótima clientela e bons convênios. O ponto é bom. Da venda, mudança de cidade. Interessados, enviar e-mail para formulax@terra.com.br. formulax@terra.com.br. Mais uma. Olá, pessoal do Pretinho. Olá. Fui sorteado na promoção Carro na Hora e ganhei um Celta LS 1.0 duas portas, mas não vou poder ficar com o carro, portanto estou vendendo. Eu não retirei ele da revenda ainda, está à espera de seu novo dono. Quero R$22.000 nele. Sou o Rogério Mortágua. Então o contato para comprar o Celta do cara aí é roger.celta2011@gmail.com. O Mortágua é irmão da Cristina. Pois Mortágua, agora eu não vou saber, pause. Roger.celta2011@gmail.com. Grande abraço. Tchau do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, 20 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, do mundo da bola, doutor Alceu? E o Brasil, doutor Pedro? O Brasil é isso aí, doutor Alceu. A notícia mais importante sobre o Brasil no dia de hoje é a presença do presidente do Barcelona no ônibus da delegação da seleção brasileira. Pra levar o Neymar, pra levar o Neymar. Pedro? O Mano Menezes nega, mas há testemunhas que disseram que ele estava lá dentro. Ô, Brito, não deu pra narrar gol ontem, Brito. Olha, o jogo foi muito ruim. Mas que madeira dela, Brito. É, verdade. Fiquei esperando o peito. Peito, não rolou o feito, mas a segundona gaúcha rolou. Bons jogos, Tá o Avenida vai subir, grande Avenida, eu sou da Avenida. Bom esse cerâmica. Avenida, hein? Que cerâmica. Fechou a pauleira, né? Os jogadores do Brasil estão ouvindo. Obrigado, tá minha pé. Eu Criciúma empatou fora de casa na Série B. Vocês gostaram da minha participação aqui na sexta-feira? quinta-feira. Olha, bom, grande foi repercussão. Muito legal, foi muito legal. No arroba Real Pebrito, é grande repercussão a minha aqui contando piadas. Real Pebrito. É. Real Pebrito. Com um T ou dois T junto. Um T, mas um tesão. Um tesão. É verdade. O Cristiúma empatou fora de casa, Brito. É, a Série B vai subir o Cristiúma. Vai bom esse Cristiúma, hein? Olha, exatamente. E o Grêmio tá com o Paulinho Micharia, né? Paulinho. É a cara de Paulinho Micharia. Por que Paulinho Micharia? Com todo respeito ao nosso querido Paulinho, Julinho Camargo. O Julinho Camargo é muito parecido com o Paulinho Micharia, aquele humorista aqui do Rio Grande. Isso mesmo. Que eu estive em Blumenau nesse fim de semana, né? E quando voltei, aliás, quero mandar um abraço pro pessoal da Web Sistemas, a festa tava maravilhosa lá, a Ana, o Jair e toda a turma, tava muito legal. Aí eu chego com a notícia de que o Julinho Camargo era o técnico do Grêmio. Ô, cara, eu acho que foi uma baita jogada. Eu digo assim, eu fiquei surpreso, mas eu fico feliz porque finalmente estão dando chance pros gordinhos, né, meu? Estão dando chance pros gordinhos. Tu vê, o Julinho Camargo no Grêmio, a Adele bombando na programação da Atlântica. Os gordinhos, Adel. Cada vez mais, né, cara? E o Julinho continua trabalhando tanto que hoje vai nascer o filho dele de novo. É, isso aí. Mais um filhinho hoje. Então ele vai perder um pouco. Vai nascer o gordinho Camargo. Fora o Jô Soares, o Faustão emagreceu. O que você ia falar, Pia? Não, eu ia dizer da minha preocupação como magro dessa infação dos gordinhos. Os gordinhos tomando conta. Olha, no esporte. Parar de sofrer bullying e reagir. Vamos lá, gordinhos. O Grêmio roubou o técnico do Inter. O Grêmio desfalcou o Inter. Desfalcou o Inter. Desfalcão. Desfalcão. É um desfalcão esse Grêmio. Agora o Grêmio está mais forte, gordo, com o Julinho. Muito bem. Tá. Sorte bom. Ao Julinho. Sorte ao Julinho Camargo, grande figura. Era isso então, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, o que mais? Não tem mais nada pra falar. E aí, Potter, como é que tá a tua parada lá com a Coca-Cola, pô? Tá bombando, cara. É mesmo? Bombando. Entra no site torcidacoca-cola.com.br. Já expliquei como é que é o joguinho, né? Tu vai colocar um vídeo teu lá. Como é que é, mano? Grava um videozinho, Jesus, tu e teus amigos jogando bola. Sim, tá? Aí tu vai colocar no site torcidacoca-cola.com.br. E aí vai ter narrações. Eu gravei centenas de frases. Não acredito. Contando o começo de uma jogada, o meio e o final. Dá um exemplo. Pra assim. Mr. P, não tem Mr. P, né? Dominou a bola no meio campo. Tocou pra direita, tocou pra esquerda. Funilou, driblou, perdeu. Perdeu, era só tocar pro Bebeto. E tá, assim mas vai. Quem coloca é que monta com as frases que já existem. Ele vai ter as frases escritas e aí ele vai montando no vídeo dele a narração. Não, ele só arrasta as frases. Quem vai colocar quem o vídeo. Quem botou o vídeo ali, exatamente. Sim. Todo mundo vai até. É uma coisa interativa. torcidacoca-cola.com.br. As narrações são minhas. Né, num estilo meio Galvão Bueno, old school, assim, sabe? Claro. Old school, antigo Galvão Bueno, é só entrar lá. torcidacoca-cola.com.br. Não fique de fora dessa, todo mundo convidado, certo? Boa, nada. Tá bem, obrigado aí. Vamos ver, meu compadre. E aí, gauchada, vem por meio deste contar um caos a lá, nego velho. Lhes garanto que é verídico, sério mesmo. O protagonista desse caos se chamava Tio Mirão. Tio Mirão? Tio Mirão chamava porque já morreu, claro, né? Por isso que ele chamava. Todos entendi. Aqui na minha cidade. A nossa cidade é segredo. Vou contar um caos como se... Não vai contar qual é a cidade que ele é. É, ele vai ficar em segredo. É segredo. Vou contar o caos como se fosse o próprio Tio Mirão. Pois é. Saí aqui de segredo, pra morar em Canoa. Fiz as malas, coisa e tal, né? Não coube tudo no meu caminhão e carreguei meu corcelzinho, que ficou a dois dedos do chão, mais ou menos, né, querido? Me obriguei a me desfazer do meu querido periquito. Ah, querido. Não, que tristeza. Porque eu ia morar em apartamento, e o periquito de apartamento, ele fica meio deprê, né, querido? Não dá, periquito de apartamento não dá. É a mesma coisa que o tucano da minha tira, né, vó? Eu lido muito com caça, mas sou bom mesmo, querido, é de tiro. No tiro eu sou um desastre, querido, é um troço de louco. Lá em Canoas, me juntei com meus compadres, peguemos o corcel, carreguemos as espingardas e se larguemos pro interior. No caminho da caçada, avistei um bando de periquito, querido. E disse pro meu compadre, Valberi. O compadre tem que ter um nome, nego velho. Valberi. É nome de compadre, né, cara? Vou parar e vamos crivar de bala aquele bando de periquito de merda ali, querido. Só pra dar uma esquentadinha no cano. No que levantei a espingarda, veio um dos periquitos, querido. Ele sentou na ponta da espingarda. Fiquei meio em dúvida, daqui a pouco eu ouvi aquela vozinha do periquito. Tio Mirão! Não tá me conhecendo mais, Mirão! Não acredito, querido. Era o mesmo periquito, aquele que eu soltei lá em segredo, querido. A 280 quilômetros, o homem me encontra pra me mandar um abraço, querido. Um beijo pra esse periquito de merda. David Marion. Feitoria. É. E aí, Geiso, o que que tem aí, Geiso? Catadinha, Zada. Do Geiso. Catadinha, vai chegar nela. Se ah, hoje, deixa eu te falar uma coisa, Geiso. Essa noite eu lembrei. Estava lá deitado já, uma e pouco da manhã, deitado naquele momento conchinha, sim, com a nega véia. E aí eu largo uma sonora gargalhada. E ela me perguntou, tá, mas o que que houve? Eu, pá, me lembrei da cantadinha do Geiso, aquela com essa bunda, tu tá convidado a ir cagar lá em casa, cara. É sensacional essa cantada, cara. Com uma bunda dessa, tu pode até cagar lá em casa. Fazer cocô, né? Fazer cocô. Aí a minha mulher não gostou muito. Não gostou, não, cara. Então essa que ela vai adorar, tá? Bom, manda bala aí, então. Quer dizer, Rodarquinhas, Alexandre, tá lá. Rodarquinhas, me chama de morte, que eu te levo pro céu, tá? Ou pro inferno, né? Ou pro inferno, né? Eu prefiro pro inferno. Ou pro inferno. Gatíssimas, você é bancária? Não, por quê? Então abre essa poupança e deixa eu investir no seu fundo. Ah, tá no roteiro! Passou. E... Gatíssimas, gatíssimas. Me chama de papel e me dá uns amassos. Tem uma cantada muito boa no blog do Pretinho que o ouvinte mandou. Cantada real, ele fez o print do MSN dele. Tava trovando a gatinha e ele deu uma cantada, tá muito legal. Tá no blog mesmo? Tá no blog? Acesse o blog do Pretinho. Vai lá. Mas, as cantadinhas. Tá, beleza. E aí, Porazinho, o que tem aí, Porazinho? Eu tenho as teorias do Potter. Opa! Eu tenho as teorias do Potter. Gosto muito. Vem pra mim as teorias do Potter pela intimidade que temos. Pela intimidade, claro. Já tivemos uma história mais séria aqui no início do programa, mas tudo bem. Olá, pretalhada, já leram um e-mail meu. Espero que o Maurício selecione esse também. Mais teorias do Potter. Ele tá depositando semanalmente na minha conta, então tem os e-mails selecionados. E estas frases estão num Twitter. No Twitter. Que é... Frases teorias underline Potter. É isso aí. Dois T's, né? Arroba com teorias underline Potter. E também tenho frases underline Porã. É verdade. E você mesmo. Me segue, arroba garrafinha ATL no Twitter. Vamos lá com as frases do Potter aqui, ó. Mas 20 pila é um baita dinheiro que o cara pode gastar com uma mulher. E essa aí eu me lembro de que fala aqui. É que fora do contexto parece que... Mas ficou bem. Nas cores dos carros é que os viados entraram na indústria automobilística. Até aí tudo bem. O problema é que todos os taxistas de Buenos Aires são argentinos. Deixa eu falar, deixa eu comentar um negócio com vocês, cara. Tem um, não sei se vocês já viram, porque deve ser um cara, só um carro cor de rosa que tem em Porto Alegre. Um Astra cor de rosa. Não é, mas isso aí é uma. Tem mais. Tem mais? É que isso aí são algumas mulheres ou rapazes que trabalham com uma certa marca. Ganham esses carros de presente. Uma certa marca, acho que é de cosméticos, alguma coisa assim. E aí eles ganham o carrinho rosa. Geralmente, legal. Como são mulheres, elas deixam o carro rosa. Certo. Legal. Queriam pra ti? Não. Ah, obrigado. Tá bom. No dia dos namorados, o amante da minha namorada deu um presente melhor do que o meu. Teorias do Potter. Se você... Essa aqui é velha, ó. Se você mijar num sapo, ele fica paradinho ali, curtindo mijo quentinho no lombo. Cururu quente, né, cara? Cruz de cururu com cururu. As teorias do Potter. As vaquinhas dormem de pé. Não, coisa mais linda é dar um susto numa vaca dormindo. Melhor é dar um trompaço, né? Aquela caidurinha. Isso me lembra aquela cena já clássica do filme Carros. Quando o Tom, Nate e o... Não, o primeiro. No segundo até tem também, mano. O primeiro é mais evidente, onde o Tom, né, o caminhãozinho, o guincho, vai com o Relâmpago McQueen pras plantações e tal, pra acordar e dar susto nos tratores, que por fim acabam fazendo um punzinho. Muito legal. Mesmo, é verdade. Muito legal. Homem que é homem usa calça jeans sem cueca. Ator de filme pornô não usa cueca. Ator de filme pornô o quê? Ator de filme pornô não usa cueca. Mais uma frase do Potter aqui que está no Twitter. No Twitter! Teorias underline Potter! Valeu! Ainda no programa de hoje, atendendo a inúmeros pedidos, nós vamos executar mais uma vez o pagode do Geiso, exaltando o samba. Boa tarde, sou um ouvinte assíduo do programa de vocês e acho muito interessante, muito inteligente. Vocês não são apelativos, nem tampouco desproporcionais às comédias que fazem. Será e não é ficam nós, criando, né, historinhas para tentar engambelar a audiência. Ela errou o e-mail, cara, não é pra nós. Essa história de criar historinha para engambelar a audiência é interessante, né? As pessoas subestimam a inteligência da audiência e acabam pagando vale, assim, dizendo que, tentando deixar claro para as pessoas que aquilo ali realmente aconteceu e que não foi nada armado, nada arquitetado e ninguém tava sabendo. Sim, tipo aquelas duas garotas que estão na capa da Playboy agora, né? Entre outras inúmeras. Vocês dão várias dicas, conselhos, etc, de que são bem legais para todas as idades. É uma comédia limpa que vocês fazem. Parabéns. Pô, que legal isso. Bom, meu e-mail, o qual escrevo, seria para que vocês, já que são de Porto Alegre e percorrem todo o estado, aliás, os dois estados, percorremos muito todos os dois estados, possam fazer um levantamento junto aos taxistas. Me refiro às tarifas cobradas, o taxímetro, e levem ao ar no programa este debate. Desembarquei em Porto Alegre, no aeroporto, na semana passada, com destino à cidade de Santa Maria. Ao pegar o táxi no aeroporto, um motorista muito educado, profissional de gabarito, me fez uma corrida aeroporto-rodoviária em aproximadamente 20 minutos, creio que uns 15 quilômetros. Por eu estar atrasado para o horário do ônibus para Santa Maria, o valor da tarifa R$18, nem mais nem menos um centavo. Muito bem, achei o valor condizente, justo. Peguei o ônibus com destino à cidade de Santa Maria, a qual resido. Após desembarcar, peguei um táxi em Santa Maria e fiz um deslocamento não mais do que 10 quilômetros, aproximadamente 5 minutos, com um taxista que conseguiu me cobrar no taxímetro, na minha frente, a bagatela de R$24. Mas como pode eu percorrer bem menos, menor distância em Santa Maria e pagar tanto quanto mais de um valor em Porto Alegre? Mas é assim. Porque os taxímetros já partem com aproximadamente R$4, diz ele aqui. Tem alguma coisa errada? Por favor, se puderem, divulguem. Eu me senti roubado. Paguei uma passagem de avião no valor de R$69 de uma distância de 2.000 quilômetros e gastei mais ou menos 70% da valor da passagem aérea em táxi. Mas é que o táxi numa cidade menor, ele é mais caro. Ele é mais caro. Menos procura. Menos procura. Do quilômetro. O táxi em Santa Maria vai ser mais caro que Porto Alegre, assim como o táxi em Porto Alegre é mais caro que São Paulo. E Porto Alegre, é mais caro que Nova York, acima ainda. Entendeu? Porto Alegre, ela não rodou 15 quilômetros. O aeroporto rodoviário é 5 quilômetros. É, mais ou menos. No máximo. Se o cara fizer justiça, o caminho certo, né? É pela freeway, pela Castelo. Pela Castelo Branco, é. Não, mas é isso aí, cara. Aí, por exemplo, o táxi em São Gabriel vai ser mais caro que Santa Maria. Sim, vai, depende da procura. Depende do quilômetro, quanto custa o preço do quilômetro rodado, quanto é a bandeirada em cada cidade. E além disso, até preço fechado que pode combinar muitas vezes. E além disso, dependendo do ponto, principalmente nos centros de algumas cidades do interior, que já são grandes, como Caxias, Santa Maria, é rua que vai e outra que vem. Não tem mão dupla no centro. E isso faz com que alguns trajetos tenham que ser maiores, né? Ah, sim. Ao invés de na rua tal, assim, tem que fazer toda a volta na quadra para poder chegar no meio daquela quadra ali que só ainda desce, assim, só sobe. Táxi no Santa interior, Maria, cara. O quilômetro rodado é mais alto. Ali perto dos hotéis, no centro ali, é difícil ter rua de mão dupla. Não tem. É uma que vai e vai a vida toda. Depois a outra paralela é tanto é que. Vem a vida toda. A gente toda, sabe disso. A ouvinte não foi roubada. Mandou aqui nosso ouvinte. Fábio Cabral. O Cabral. Funcionário público federal. Obrigado, agora, Fábio. Se ele tá questionando o valor por achar um absurdo e muito caro, aí é outra coisa. O quilômetro rodado no interior é mais caro que o quilômetro rodado na capital. Lembro que uma vez te falaram que Passo Fundo tem o táxi mais caro do estado. Pode ser. Passo Fundo. O Quick podia pedir pro primo dele mandar. É verdade. Tá bem. E aí vai daí então, Mr. P. Vamos, o Cristiano Manualdo, a piadinha mais antiga da história do Cristiano Manualdo. A mais antiga. É o Mr. P. É o Mr. P. Raios. E é a mais antiga mesmo. Todo mundo deve conhecer essa piadinha, mas ela sempre tem que ser recordada. O português para o Cristiano Manualdo na oficina reclamando que o pisca-pisca do carro não tá funcionando. Todo mundo aqui já sabe, né? Ah, funciona? Não conheço. Obrigado, Pedro. Acabou a piada. Por que tu fez isso, burro? Ele perguntou se conhecia. Por que tu conhecia? Eu disse que sim, tá? Ah, então conta essa aqui agora. De Portuga também? Portuga não. Claro. É um português Cristiano anão, né? Manual. Nasce. Um anão. Primeiro o anãozinho. Manualdinho. Isso. O Cristiano Manualdinho chegou no banheiro público e pediu a um senhor que tava ali: olha, põe o senhor pra me colocar em cima deste banquinho, para que eu possa fazer xixi. Aí o senhor, na maior boa vontade, põe ele em cima do banquinho. E quando menos se espera, Cristiano Manualdinho, o anãozinho, gruda no pinto e grita: isto é um assalto, pasteiro, então eu pulo daqui de cima. Ah, Tá bom. Vontade que eu tenho de ouvir até o fim esse som. É verdade. Vai, Potter! Uma piada! Piada do Potter! Palmilhas ortopédicas do Pretinho! Pra quem só caminha o dia inteiro! E aí a loira tinha acabado de virar sua carteira de motorista quando um policial para ela e pergunta: por acaso a senhorita sabe onde está indo? E a loira responde: claro que sei! Mas lá deve ser muito ruim, pois todo mundo tá voltando! Mel! Tava contra a mão, gente. O menino volta da aula de catecismo pra ir perguntar pro pai. Não dá. Tem sim, tem. Tem mesmo? Tem, tá lá. Seu gato Netias. Ah, pode crer, tá. Aí o tá me enganando, gente. O menino então volta da aula de catecismo, sabe? E pergunta pro pai: papai, o que que Jesus, sabe, quando ressuscitou e apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens, papai? Eu não sei, meu filho. Deve ser porque ele queria que a notícia se espalhasse mais rapidamente. Obrigado, papai. E aí, compadinho? O nego velho passando numa cidadezinha do interior, parou pra almoçar no único restaurante e encontrou um cavalo. E a placa dizia: quem fizer o cavalo rir ganhará um mês de refeições grátis. O nego velho resolveu dar uma tenteada, né? Foi ali no ouvido do cavalo, deu uma cochichada, alguma coisa, e pra surpresa de todos, o cavalo se acabando em gargalhada. Meses depois, volta o nego velho pra pequena cidade, foi ao mesmo restaurante, lá tava mais uma chamadinha, né? Um mês de bebida grátis pra quem fizer o cavalo chorar. O nego velho foi lá, chegou no ouvido do cavalo, ficou de costa pras pessoas. Quando tornou-se virar o cavalo, é aquela comoção total. Aí o dono do restaurante, inconformado, quis saber o que havia dito pro cavalo nas duas vezes. Aí ele diz: ah, foi simples, querido. Bem simplesinho. Na primeira vez eu olhei pra ele e disse pra ele: tu sabe, querido, que o meu pinto é maior que o teu. Aí ele riu. Mas na segunda eu mostrei. Aí ele viu o troço. Queridagem, era isso. Não temos tempo para mais nada aqui no Pretinho Básico. Duas da tarde, voltaremos logo mais às 6. E até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Vamos ouvir aqui o Exaltando Samba, pagodinho. O pagodinho do Geiso. Na sequência tem o trote, o cabelo no espaguete do Geiso. E nós voltamos logo mais às 6. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, tchau.